Foi na festa da escola, tudo começou. Eu olhei pra ela e ela me olhou. Pois ainda não entendo por que me deixou. Volte pra mim, meu amor. Mostra o que eu amo para essa rapaziada, DJ. Eu não tiro da cabeça aquela gata. Quando a gente conversava lá na praça. Mas o dia foi passando quando eu me toquei. E foi por você que eu me apaixonei. Nosso amor foi aumentando a cada momento. E eu fiquei pensando logo em casamento. Amor, porque você me deixou assim? Eu peço por favor, volte. Por favor, volte pra mim. É que eu moro na estrada da posse. Eu digo para o mundo que eu amo você. É que eu moro na estrada da posse. Nosso amor é lindo, só quero você. Amor, eu quero sempre estar ao seu lado. Te fazer carinho, ser teu namorado. Quando eu estou em casa, só fico pensando. Deve de estar andando. Todo mundo nessa vida teve uma paixão. Mas foi ela que conquistou o meu coração. Amor, porque você me deixou assim? Eu peço por favor, volte pra mim. Amor, porque você me deixou assim? Eu peço por favor, volte pra mim. Enquanto durou, as pessoas quando gostam não tem traição. Fica apenas concentrada naquela paixão. O que eu cantei agora foi realidade. O que era amor tornou-se amizade. Amor, porque você me deixou assim? Eu peço por favor, volte pra mim. Amor, porque você me deixou assim? Por favor, volte pra mim. É que eu moro na estrada da posse. Eu digo para o mundo que eu amo você. É que eu moro na estrada da posse. Nosso amor é lindo, só quero você. Eu não tiro da cabeça aquela gata. Quando a gente conversava lá na praça. Mas o dia foi passando quando eu me toquei. Foi por você que eu me apaixonei. Nosso amor foi aumentando a cada momento. E eu fiquei pensando logo em casamento. Amor, porque você me deixou assim? Eu peço por favor, volte pra mim. Amor, porque você me deixou assim? Eu peço por favor, volte pra mim. Enquanto durou, as pessoas quando gostam não tem traição. Fica apenas concentrada naquela paixão. O que eu cantei agora foi realidade. O que era amor tornou-se amizade. Amor,